Se a escala da Vera Última tem, escute agora. Boa noite, 66, boa noite, continua a aproximação, repórter Sérgio, tem que checar, mas justo no 04. Boa tarde, 66, boa noite. Eu sigo, acho que é novembro 20, não escuta. A critério. Okay, thanks. Oscar November 8, autorizado Serra Bravo, Mike, Serra, Mossoró, nível 130, decola da pista 10 com curva esquerda, perfeito saída onde? Após o conforme a rota do plano, aciona, aguarda o transponder, 119.35 é o controle. Já trouxe a informação do PV? Fala, boa noite, Nenê. Ok, tá pronto já pra iniciar o táxi? Tá, prossiga. Como é você? 1211. 211. 1014, não é justo. Ó, 866 via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 866. Livre pouso 1-0, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 3-8-5-8. Não lembra isso que prossiga? Oscar November Whisky, taxi via pista 17, libera na Lima e chame o solo novamente 121 décima 1. Somente para informação, a Lima para a segunda taxiway à sua esquerda. 30. Oscar November Whisk, Bárbara Whisky, tá na minha escuta? Só pra confirmar, a taxolina é segunda taxolina esquerda, tá? Salão 37, primeira direita, salva 211. Direito, 219, ok. Táxi autorizado via Alfa, reportar antes das leis. Alfa, reportar antes das leis. Contorna o terminal de passageiros e reporta através do meia dúzia. Contorna o terminal de passageiros e reporta através do meia dúzia. Salvador, boa noite. O Gol 2043, centro da Ianca, autorização para São Paulo, Guarulhos. Gente, mantém a escuta, aguardo. Aguardo, o 2043. Desde 858, via Gillette, portão 2. Desde 858, ingresso Gillette, portão 2, obrigado. Acho que é novembro Whisky, observe o parqueamento da concessão, que prossegue porção 2 após o mesmo, via Índia, ponto de espera 1895 para a torre. você me escuta? Ok, mantenha a posição, já ultrapassou o ponto de espera, chama agora 1895. Oscar November Luiz, que está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 140 graus, 7 nós. Nível 360, decolada 10, curva direita, da Eva da Motiva Saída, Eco 10 Aerovia, Total Baté, Tango Bravo Eco, Tango 506, 1935. 6 autorizado, 360 para Guarulhos, Eco 10, decolada 10, da curva direita, da Eva da Motiva 506, o transponder, 1935 controle. Correto, informação. 3-1-0, estabilizado. Xirame 3-1-0, continua a aproximação, reporte 3 checado, Xirame 0-1-4. Passarama 3-1-0. Alfa, repórter 3-1-0. Portão 1, 6310. Confirme. Portão 1, 01. Gol 2043 para o posicionamento. Livre chama ataque. Gol 2043. Livre chama para ataque. Gol 2043. Europa 083, continua put, report unit your down block, unit 1014. We call you Europa 083. Voo 2043 para o TAC. Tem 1977 a bordo, 3 horas e 50, altero galeão. 3 horas e 50. 43, táxi autorizado, via Fátima Maranhinha, ponto de espera 1895, ajuste ao 014. Pelo táxi, pátio de Índia, 1895, ponto de espera com 1014, vou 2043. Chegou 2043, ponto espera. Chegou 2043, ali mantendo a zero. Ali mantendo a zero, vou 2043. Zero 03 on the ground at 04, you keep runway to the right and contact the ground 121, decimal 1. To the right, 121, bye bye. matrícula 107, controle 1, Lomonosso, última 8, boa viagem. 1098, bom. 2043. Boa noite. Boa noite. Romeiro, separa 2013, ajuste 1014, reporte localizador, se puder. Correto, senhor, pronto, portão, hora. Xará. Vamos a 36, mesa de bro. Alfa Juliette, portão 3, tá? Alfa Juliette, portão 3, tá? 36, mesa. Salvador, gol 1096, passando do Simbra, com tem embaixada e travado. Gol 1096, Liverpool 10, vento 140 graus, 7 nós, ajuste 1014. Liverpool, pista 10, gol 1096. Solo 2-0, primeira direita, solo 2-1-1. Solo 2-1 aí, por favor. Solo 1973, situação 5. Mantenha a posição guardada no 1973. Mantenha a posição 1973.